É o TZ da cor. Anota a placa, é o trend. Lacoste, Kenny, nós vale o que tem. Mas riqueza é o que as notas não compra. Riqueza é o que as notas não compra. Entendeu? Nós é a favor do contra. Entendeu? Sem dar visão, a tropa avança. Eu só acredito no sorriso das crianças. Da cor. Só quem já viveu entende. Só quem já viveu entende. De mim, mas hoje rende. Seguindo a risca de sempre, mas nosso lema não é oprime ninguém, nego. Grife combinando karma, conquistando o que tem valor. Não passa batido, eu vi. Nem despercebido aqui. Agora pode aplaudir meu desempenho. Menor não é tudo que eu tenho. Menor não é tudo que eu tenho. Mas não é pra isso que eu venho. Mas não é pra isso que eu venho. Porque revida pra nós não é prêmio. Leitura de olhar eu aprendi com o tempo. Aprendi com o tempo. Amor é só de mãe, eu aprendi com o tempo. Aprendi com o tempo. Nada mudou desde então, procedimento. Cavou, sem falhar meu fundamento. Invicto até o momento. Nós leva a vida no talento. Pra alcançar a tropa vai levar um tempo. Pra alcançar a tropa vai levar um tempo. Anota a placa, é o trend. Lacoste, Kenny, nós vale o que tem. Mas riqueza é o que as notas não compra. Riqueza é o que as notas não compra. Entendeu? Nós é a favor do contra. Entendeu? Sem dar visão, a tropa avança. Anota a placa, é o trend. Lacoste, Kenny, nós vale o que tem. Mas riqueza é o que as notas não compra. Riqueza é o que as notas não compra. Entendeu? Nós é a favor do contra. Entendeu? Sem dar visão, a tropa avança. Visão de ponta a ponta. Dinheiro ronda minha tropa. Se tá devendo é sem fiança. Não bota cara, nós não pipoca. Sem morde a sopa. Dando fuga nesse ronda. Na mala tem nota de 100. Tem paco também. Um toque do carona. A nota pra cá é o trem. Voando nos frame. Talento as notas não compra. Eles julgaram tudo que eu fiz. Faço o que faço pra tá aqui. Vindo do baixo a meta é subir. Entre estilhaços parece sem fim. Ao meu redor invejam meu team. Aperta minha mão, mas querem me ver cair. É zero condição, deixa o balão subir. Só grave pancadão na favela pra ouvir. Melhor que escutar a opinião de quem nunca teve aqui. O bonde avança em tudo que faz. Mostrando a pureza, mas sempre sagaz. Tendo a peça na mesa ou trampando no gás. Caminhos e caminhos, mas sempre reais. Pagando em reais, comprando em reais. Eu conto na mão os manos reais. Cê sabe o que faz, cê sabe o que faz. Não olha pra mim, anota aí. Anota a placa, é o trend. Lacoste, Kenny, nós vale o que tem. Mas riqueza é o que as notas não compra. Riqueza é o que as notas não compra. Entendeu? Nós é a favor do contra. Entendeu? Sem dar visão, a tropa. Anota a placa, é o trend. Lacoste, Kenny, nós vale o que tem. Mas riqueza é o que as notas não compra. Riqueza é o que as notas não compra. Entendeu? Nós é a favor do contra. Entendeu? Sem dar visão, a tropa avança.